caros ouvintes da Universitária FM. Estamos começando o programa Tereson. Hoje nós estamos aqui com os nossos queridos revolucionários nessa tarde. Boa tarde, Rosa Luxemburgo. Boa tarde, Marighella. É um projeto de extensão do Departamento de Letras. Tereson nada mais é do que o teatro do desoprimido, o teatro na rádio, o teatro que inscreve a ideia, ou trabalha com a ideia, ou se apaixona com a ideia, ou representa a ideia de que, assim como todos somos laicos, históricos, todos somos seres da terra, todos somos terráqueos, mesmo quando acreditamos em Deus, acreditamos em qualquer transcendência, qualquer religião, antes de tudo somos terráqueos. É da terra que falamos. Somos seres históricos. É a história que nos empareda na sua dinâmica opressora do passado, e a história também, afirmativamente, a partir da luta do presente, do teatro, do palco libertado do presente, que nos libera na perspectiva do futuro. Tudo, portanto, é histórico, é laico, é terráqueo. Assim também é o teatro desoprimido. Essa é a perspectiva. A perspectiva de um teatro que afirme a ideia de que somos todos oprimidos na civilização burguesa e nas civilizações precedentes. Os opressores também são oprimidos. O nosso desafio é esse que Marx assinalava de uma forma extraordinária, como ciência, como verdade objetiva, sem positivismo, pera lá, mas como perspectiva histórica. O mundo é este, na civilização burguesa, no capital, no capitalismo. É muito simples. Você tem, de um lado, a produção social coletiva, porque tudo é coletivo, tudo é produzido coletivamente, tudo é esforço comum, é trabalho comum em todo plano da vida. E você tem, por outro lado, a apropriação privada do comum, a apropriação privada do trabalho cultural, do trabalho intelectual, do trabalho teórico, do trabalho produtivo, do trabalho erótico. Esse é o dilema da situação burguesa. A apropriação privada rouba o comum. Nós todos podemos afirmar o comum, inclusive os opressores, embora sejam os oprimidos que estejam no desafio de descortinar, tirar o lugar do opressor e construirmos finalmente uma sociedade do comum. Bem-vindos, comunistas do mundo, porque somos todos comunistas. Todos podemos produzir o comum. Bem-vindos, bem-vindos, bem-vindos. Marighella. Diz aí nosso companheiro Marighella. Boa tarde, ouvintes. Nós aqui com mais um programa, né? Hoje o nosso tema é Cuba. Nosso homenageado de hoje é Fidel Castro, né? Fidelito. O grande revolucionário da América Latina aí, né? Presidente de Cuba, né? Ex-presidente de Cuba. Uma grande figura aí da história da América Latina no século XX. Muito bem, Marighella! Olha só, meus caros ouvintes, nós estamos aqui também com Franz Kafka. Dá um alô pra nós aí. Alô, alô, ouvintes de todo mundo. Aqui é o Teatro dos Desoprimidos. Estamos novamente iniciando um ano agora, 2016. Vamos chegar com tudo aqui, desoprimindo. Vamos lá, galera. Vamos com tudo. Viva o comunismo, viva Cuba. Estamos aí. É isso aí. Agora comigo aqui, Pagu. A gente tá recebendo uma ligação. Uma ligação de longe, hein? O telefone tá tocando, olha só. Já vamos começar 2016 com uma ligação. Olha só, vamos atender essa ligação, hein? Quem é, Franz Kafka? Atende aí pra nós. Peraí, o telefone tá meio longe. Deixa eu encontrar ele ali. Ah, tá aqui, ó. Apertar o botão. Tuf. Alô, esta é do Brasil? Do Brasil? Programa Tereson. Buenas tardes. Aqui é Ernesto Guevara. Soy un médico argentino. Yo acompanho o programa desde ano passado. Estou ligando para vocês porque ouvi falar que seria sobre Cuba e participei do processo revolucionário de Cuba até os anos 1950. Eu queria parabenizar vocês do Tedeson. Eu queria falar hoje hasta o imperialismo americano. Escutei ano passado que vocês falam abertamente do imperialismo em la rádio, em los medios de comunicação, em la indústria cultural. Isto é muito bueno porque eu sei que enfrentar o império, enfrentar as pessoas que conduzem o império, é uma atitude ousada. Ok, nosso companheiro Che Guevara. Nós temos uma pergunta da Yaoni Sanchez. Sou Yaoni Sanchez, uma blogueira americana. Ganharei prêmios de empresas russas e chinesas por criticar a falsa democracia de meu país. Defendo uma revolução socialista para os Estados Unidos. Para tanto, criticarei duramente as guerras que meu país realiza pelo mundo afora. Mostrarei no meu blog imagens de crianças mutiladas, queimadas, abandonadas. Imagens, por exemplo, da guerra de meu país contra o Iraque, a pior violência cometida por um Estado contra o outro jamais vista na história do mundo. Fornecerei dados objetivos que serão repassados para mim pela inteligência russa. Dados que comprovam que o Estado Islâmico surgiu de um Iraque arrasado por meu país. Atualmente realizo um curso de formação em Moscou. Assim que acabar meu curso de formação contra a ditadura estadunidense, morarei em Manhattan, essa charmosa ilha de Nova York, onde começarei a trabalhar na Rússia e China, revelando verdades sobre o meu país, os Estados Unidos. O que vocês acham que acontecerá comigo? Bem, bem, amigos e amigas, é uma ótima tarde para vocês. O programa Tedeson. Cheguei aqui um pouquinho atrasado, mas tudo bem, faz parte, né, do teatro. O que será que acontecerá com essa moça, hein? O que será na mão dos sanguinários norte-americanos? O que será, amigos? A pergunta fica no ar para você responder e participar junto com a gente, hein? Estamos iniciando mais um Tedeson. Está escrita... Vamos de música agora, Andressa? Vamos. Leu a carta. Vamos de música? Bora. Vamos rolar a música agora? Ah, depois. Tem a resposta. Ah, vamos tem lá. Resposta. Hasta che Guevara tá ligando pra gente. Ah, Che Guevara, fala, Che. Fala, Che. Che, Che, Che, Che, Che, Che. Sou insistente. Viva, Che. Viva, Che. Luchando, luchando, luchando. Luchando sempre. Hasta la vitória. Hasta, Tedeson. Como eu dizia antes. Vim nesse programa porque eu ouvi que seria sobre Cuba e tenho muitas coisas a falar sobre Cuba. Eu ouvi a pergunta de nossa companheira Yaoni Sanchez, Yaoni Sanchez, não sei mais como é que se pronuncia, mas essa companheira de luta quer falar em Estados Unidos, no centro do imperialismo, sobre eles. Penso eu que, morando lá, ela está sendo uma tonteria, porque o FBI e a CIA perseguem os revolucionários, matam os revolucionários. Creio que, estando nos Estados Unidos, nossa companheira será morta, será torturada. E isso será um desperdício de energia, de vontade revolucionária. E penso eu que, como já disse anteriormente, em outros discursos, nós temos que endurecer, mas sem perder a ternura jamais. Temos que endurecer porque a guerra é difícil, mas nós temos que ter amor pela revolução, sim. Nós temos que ser ousados, como o Tedeson está sendo ousado, falando abertamente na rádio contra o imperialismo americano. Mas a CIA e o FBI, eles vão endurecer sem ter ternura, porque eles são contra-revolucionários, são os meios de opressão da revolução. Eu sou amigo de Fidel Castro. Vocês mencionaram que Fidel Castro será homenageado deste programa. Ele é meu amigo, meu companheiro de arma. Fidel Castro é um grande homem, sem erro, e outros que coletivamente construíram a Revolução Cubana, não haveria nada. E creio que você, Yaoni Sanchez, não recuerdo de novo como é que se fala seu nome. Você está invitada para vir a Cuba. Yaoni Sanchez. Eu estou tentando falar um pouquinho de português, de espanhol e está misturando. Mas está indo bem, tia, está indo bem. Um pouquinho. Hablando com endurecido, mas com um pouquinho de ternura. Mas, é, você tá, não, tá endurecido, mas não perdeu a ternura. Tá com aquela a ternura de sempre. Que beleza. Isso é maravilhoso. Muito bem. Tchê, tchê, tchê. Santiago de Cuba tiene por costumbre tradición. Santiago de Cuba tiene por costumbre tradición. Que toda su mercancía se detalle por pregón. Que toda su mercancía se detalle por pregón. Óyeme pregonar la vianda que traigo aquí. Traigo yuca berenjena y vaso yuca de maíz. Traigo yuca berenjena y vaso yuca de maíz. Santiago de Cuba tiene por costumbre tradición. Santiago de Cuba tiene por costumbre tradición. Que toda su mercancía se detalla por pregón. Que toda su mercancía se detalla por pregón. Óyeme pregonar la vianda que traigo aquí. Traigo yo cabrejenas y mazo ya de maíz. Traigo yo cabrejenas y mazo ya de maíz. También traigo harina de maíz criolla. Harina de maíz criolla. Harina de maíz criolla. Harina de maíz criolla. Harina de maíz criolla. Harina de maíz criolla. Gostosa, legal, bom demais, hein? E muito bom, é bom. Ah, que tá todo mundo dançando aqui, ó. Muito, muito gostoso o som Los Jubilados de Cuba, harina de maíz crioulo. Ô, bom demais, tava com saudade aqui do Teleson, gente, tava com saudade de vocês, da Rosa, é da, cadê o Marighella? Marighella, Lamarca, Franz Kafka, Pagu fez aniversário, né? É, fez aniversário. É, não pode falar a idade, não. Não faça isso. Não, mas ele é bem jovem. E é isso aí, mais um programa Tedeson, que hoje a gente vem pra arrebentar aqui, vem pra arrebentar. Vamos homenagear Fidel Castro, grande, ó, 637 tentativas de assassinato. Gente, meu Deus, é muita coisa, não é verdade? É muita coisa. Vamos que vamos, vamos que vamos. É, de novo, lembrando essa música bonita aqui, pra gente poder ir pro nosso segundo quadro, o Marques Nosso de Cada Dia. Vamos com o Internacional. Marques Nosso de Cada Dia. Homenagem hoje a Fidel Castro. Olha, minha gente, procedente de uma família de 7 filhos, Fidel Castro nasceu no dia 13 de agosto de 1926 em Birã, na atual província de Holguín, da união entre Ángel Castro Agi, rico proprietário de terras espanhol, oriundo da Galícia, e Nina Brás Gonçalves. Beleza. A segunda parte, deixa o meu amigo Marquinhos, né, continuar lendo aí. Porque olha, ó, o discurso é tão... A biografia do Fidel Castro, minha gente, é tão longa, assim como os discursos dele que ele fazia. É muito grande, é muito grande, é muito legal, muito gostoso. Marquinhos, é com você, fica aí. Fica com você, meu filho. Aos 7 anos, Fidel Castro muda para a cidade de Santiago, de Cuba, e vive na casa de uma professora encarregada de educá-lo. Ela o abandona à própria sorte. Conheci a fome, lembraria Fidel Castro, e minha família tinha sido alienada. Um ano depois, ele entra no Colégio Religioso dos Irmãos de La Salle, em janeiro de 1965, como interno. Deixa a instituição para ir para o Colégio Dolores aos 11 anos. Em janeiro de 1968, depois de se rebelar contra o autoritarismo de um professor, segue sua escolaridade com os jesuítas no Colégio de Belém, em Havana, de 1942 a 1945. Depois de uma graduação brilhante, seu professor, o padre Armando Llorente, escreve no anuário da instituição: distinguiu-se em todas as matérias relacionadas às letras. Excepcional e congregante. Foi um verdadeiro atleta, defendendo sempre com valor e orgulho a bandeira do colégio. Em 1947, aos 22 anos, Fidel Castro participa com Juan Bosque, futuro presidente da República Dominicana, de uma tentativa de desembarque da expedição de Caio Confrites para derrubar o ditador Rafael Trujillo, então apoiado pelos Estados Unidos. Um ano depois, em 1948, participa do Bogotaço, revolta popular desatada pelo assassinato de Jorge Eliezer Gaitan, líder político progressista, candidato às eleições presidenciais de Colômbia. Graduado em Direito em 1950, Fidel Castro atua como advogado até 1952 e defende as pessoas humildes antes de se lançar na política. No dia 10 de março de 1952, há 3 meses das eleições presidenciais, o general Fulgêncio Batista rompe a ordem constitucional e derruba o governo de Carlos Prio. Socaras consegue o apoio imediato dos Estados Unidos, que reconhece oficialmente a nova ditadura militar. Olha o tio Sam aí, gente. No dia 26 de julho de 1953, Fidel Castro se coloca à frente de uma expedição de 131 homens e ataca o quartel Moncada, na cidade de Santiago, segunda maior fortaleza militar do país, assim como o quartel Carlos Manuel de Céspedes, na cidade de Baiamo. O objetivo era tomar o controle da cidade, desse histórico de todas as revoluções, lançar o chamado pela rebelião em todo o país para derrubar o ditador Batista. A operação é um fracasso e 55 combatentes são assassinados depois de brutalmente torturados pelos militares. De fato, apenas 6 deles morreram em combate. Alguns conseguiram escapar graças ao apoio da população. Fidel Castro capturado alguns dias depois, deve a vida ao sargento Pedro Saria, que se negou a seguir as ordens de seus superiores e executar o líder de Moncada. Disse Pedro Saria: "Não disparem, não disparem, não se deve matar as ideias." Durante sua histórica alegação intitulada "A História Me Absolverá", Fidel Castro, encarregado de sua própria defesa, denuncia os crimes de Batista e a miséria na qual se encontrava o povo cubano e apresenta seu programa para uma Cuba livre, soberana, independente economicamente e com justiça social. Vamos agora ler um poema de um poeta cubano, Adrián Rafael Morales González, nascido em 1972. A tradução é de Gladys Mendia. Primeira morada, revolução. O bloco de gente concentra-se careca ante o portão de conchas. Tiraram-se as vendas e as espinhas. Dispõe-se a cruzar. Arriscam-se, irritam-se sobre nossas cabeças, alquimistas de sonhos. Tentam arranjar as engrenagens da vida. Restaurar a roda do tempo. Para que épocas transparentes e vazias partam ágeis no comboio das cinco. Procuramos no veneno da serpente a folha estrelada de limbo rompido. Seguimos o fio da teia de aranha até o centro do labirinto. O redemoinho ruge e persegue-nos. Engole nosso manancial de sorrisos. Ventos alísios deram-se à fuga. Apesar de nós mesmos, fundamos o oceano. Trouxemos os peixes e as algas e mudamos o sabor da neblina. A complexidade se diluiu em minha camisa e amei teu rosto, dia cinza de outono, suspendido nos olhos do destino. De volta à nossa narrativa sobre Fidelito. No dia 2 de dezembro de 1956, Fidel Castro embarca no porto de Tuxpan, lá no México. A bordo do barco Grama, com capacidade para 25 pessoas, os revolucionários são 82 no total e navegam rumo a Cuba com o objetivo de desatar uma guerra de guerrilhas nas montanhas de Sierra Maestra. A travessia se transforma em um pesadelo por causa das condições climáticas. Um expedicionário cai no mar. Juan Almeida, membro do grupo e futuro comandante da Revolução, lembra-se do episódio. Daqui, disse Fidel Castro, daqui não nos vamos até que o salvemos. Isso comoveu as pessoas e animou a combatividade. Pensamos, com esse homem não há abandonados. O salvamos, correndo o risco de perder a expedição. Depois de uma travessia de 7 dias, em vez de 5 previstos, no dia 2 de dezembro de 1956, a tropa desembarca no pior pântano jamais visto, segundo Raul Castro. Os tiros da aviação cubana disparam e 2.000 soldados de Batista, que esperavam os revolucionários, nos perseguem. Alguns dias depois, em 5 Palmas, Fidel Castro volta a se encontrar com o seu irmão Raul e com outros 10 expedicionários. Agora sim, ganhamos a guerra, declara o líder do movimento 26 de julho a seus homens. Começa a guerra de guerrilhas, que duraria 25 meses, apesar do apoio dos Estados Unidos, do Tio Sam e de seus 20 mil soldados e da sua superioridade material, Batista não pôde vencer uma guerrilha composta de 300 homens com espírito, audácia e vontade de fazer a revolução social. No dia 1 de janeiro de 1959, 5 anos e 5 meses e 5 dias depois do ataque ao quartel Moncada, em 26 de julho de 1953, finalmente triunfou a Revolução Cubana. Os Estados Unidos, sempre o Tio Sam, tentando dar golpes, tentando acabar com a soberania dos países, imediatamente se mostrou hostil a Fidel Castro ao colher com braços abertos, braços de águia, os dignatários do antigo regime, incluindo vários criminosos de guerra que tinham roubado as reservas do Tesouro Cubano, levando 424 milhões de dólares. A partir de outubro de 1959, pilotos procedentes dos Estados Unidos bombardeiam Cuba e voltam para a Flórida sem serem perturbados pelas autoridades. Afinal de contas, esses armamentos, esses aviões foram todos patrocinados pela grana do Tio Sam. Em março de 1960, a administração Eisenhower toma a decisão formal de depor Fidel Castro. Queriam derrubar Fidelito, mas não conseguiram. O homem já está com 90, hein? No total, o líder da Revolução Cubana sofreria nada menos que 637 tentativas de assassinato. O homem tem mais vida do que um gato. Não, vários gatos. Se o gato tem 7 vidas, o homem tem 70 vezes 7. Fidel, Fidelito, Fidel. Mete bronca, mete bronca. Essa biografia é extraordinária. Linda pro nosso Marighella. Em março de 1960, a sabotagem comandada pela CIA do barco francês La Cumbre, carregado de armas no porto de Havana, provoca mais de 100 mortes. Em seu discurso em homenagem às vítimas, Fidel Castro lança o lema: Pátria ou muerte! Viva Cuba! Viva, viva, viva, viva! Viva! Inspirado nos lemas da Revolução Francesa. Tio Sam não dá sossego, tio Sam não dá sossego. Liberdade, igualdade, fraternidade ou morte. Sossego. Larga a justiça brasileira, tio Sam. Larga o poder judiciário, larga a mídia brasileira. Rede Globo, abandone o tio Sam. Esse míssil Globo, tio Sam não dá sossego. Olha como não deu sossego pra Cuba. Olha como continua não dando. Olha que biografia extraordinária. Marighella. No dia 16 de abril de 1961, depois dos bombardeios dos principais aeroportos do país pela CIA, sempre a CIA, essa agência de destruição da soberania dos países, da justiça social, prelúdio da invasão da Baía dos Porcos, Fidel Castro declara o caráter socialista da revolução. Viva a revolução socialista! Observa que no início ele não era socialista. Foi empurrado a sê-lo. Assim como o Chávez na Venezuela não começou socialista, foi empurrado a sê-lo, né? Assim como no certo sentido o Morales, assim como o Rafael Correa. E essa questão talvez seja importante ser pensada no que diz respeito às tentativas de constituição de uma independência na história do Brasil. Se considerar, por exemplo, o século XX para cá, né? Se considerar Getúlio Vargas. Assim é a luta de classes, na verdade, Rosa. Assim a era Lula. Qual o grande erro da era Lula? Ainda era Dilma? Não. O segundo mandato do Lula foi melhor por quê? Porque se esquerdizou um pouquinho mais diante das tentativas sucessivas de golpes. Qual o grande erro da Dilma? Ao invés de esquerdizar-se, no segundo mandato se endireita. Dilma, é o socialismo, Dilma. O fracasso da Revolução Brasileira é que ela não assume o socialismo. Adaptar-se à oligarquia submetida aos Estados Unidos. Não há saída. É socialismo ou morte. Durante a invasão da Baía dos Porcos, por 1.400 exilados financiados pela CIA, Fidel Castro faz parte da primeira linha de combate. Inflige uma severa derrota aos Estados Unidos, esmaga os invasores em 66 horas. Essa derrota foi uma derrota amarga, assim como foi a derrota do Vietnã, Sam. Sua popularidade por causa disso chega ao topo. Em 1975, Fidel Castro é eleito pela primeira vez para a presidência da República depois de adoção da nova Constituição. Seria reeleito até 2016. Em 1988, a mais de 20 mil quilômetros de distância, Fidel Castro dirige em Havana a batalha contra a África do Sul. A África do Sul, do período do Apartheid, né? A África do Sul tentou invadir Angola, tentando derrotar os exércitos que eram a favor da independência angolana, né? Vamos dizer assim. E Cuba interveio no processo a favor da libertação de Angola, a favor da independência de Angola em relação a Portugal. Houve essa tentativa de invasão. Então, graças à ajuda dos comunistas cubanos, graças à ajuda de Fidel Castro, Angola pôde se tornar independente. E não só Angola se tornou independente, como a derrota que foi gerada por causa da intervenção cubana no processo, né, da guerra contra a África do Sul, foi principal para acabar com o regime do apartheid. Foi aí que se acabou o regime do apartheid. Viva a vocação internacionalista de Cuba! Essa é a verdadeira vocação socialista, antiimperialista, internacionalista. Imagina aí, leitores comunistas, porque todos somos em potência, em ato, porque tudo é comum. Se não somos, deveríamos ser. Essa vocação internacionalista explica, por exemplo, qualquer terremoto que há no planeta. Os cubanos estão lá, colaborando. Com dificuldade financeira, aparecem e colaboram. Se considera, por exemplo, o terremoto do Haiti, há uns anos atrás, foram os médicos cubanos, os socorristas cubanos, que estavam lá ajudando para valer. E os Estados Unidos faziam o quê? Aproveitaram o espaço para transformar Haiti numa nova base deles, deixando os haitianos morrerem à míngua. Esse é o verdadeiro racismo. Esse é o racismo que deve ser denunciado aos quatro cantos. Os Estados Unidos são um país profundamente racista. Apoiaram o apartheid na África do Sul. Foram os Estados Unidos, Israel e Inglaterra que prenderam Mandela. Há que dizer isso com toda clareza. Depois o Mandela morre e vão homenageá-lo. Nem Judas, nem Joaquim Silveira dos Reis. Tanta hipocrisia e cinismos. O racismo de verdade, o racismo coletivo. E eles são os verdadeiros racistas. Nos anos 90, Fidel Castro conheceu um companheiro aí de luta, um dos nossos líderes aqui, dos maiores líderes aqui da América Latina, dos anos 90, dos anos 2000, Hugo Chávez Frias, que por sinal faço aqui o Marighella Hugo Chávez. Você parece muito com o Hugo Chávez, já te disse algumas vezes. Ah, valeu. Viva Hugo Chávez Frias! Viva la viva, viva, viva! Viva la libertad de los pueblos! Biba, biba, biba! Hugo Chávez, o caluniado pela midiotia, os idiotas da mídia. Viva Hugo Chávez! É preciso dizer com toda clareza, Hugo Chávez, Fidel Castro, Che Guevara, José Martí, Eliezer, essas são as figuras. Simón Bolívar, Miranda, Tânia Sánchez, Salvador Allende. São os personagens da nossa dramaturgia libertária. Fracasso, fracasso, fracasso para lembrar o Che Guevara. Fracasso e luta. Luta, luta, luta, fracasso. Fracasso, luta, luta, fracasso. Fracasso, luta, luta, fracasso. São os nossos personagens libertários. Fracassa, luta, luta, fracasso. Lutando, venceremos. É a Praxis, né, Rosa? É a Praxis. A filosofia da Praxis. Aqui outro dado biográfico histórico aqui de Cuba e Fidel Castro. A declaração de Havana de 1962, muito importante. Foi um período em que Cuba foi totalmente isolada nas Américas pelos Estados Unidos. Na reunião da OEA, né, Organização dos Estados Americanos, Cuba foi declarada membro excluído, né? Ele foi excluído da OEA. E a partir daquele momento ali, o embargo econômico que Cuba sofreu, o isolamento que Cuba sofreu em relação no continente. Né? Inclusive o Brasil e outros países isolaram Cuba, né? Foram covardes, foram submissos aos ditames, né? Aos, vamos dizer assim, à visão norte-americana, né? Foram submissos em relação à visão norte-americana, submisso aos valores americanos, enquanto Cuba resistiu e até hoje, há mais de 50 anos de embargo econômico, o Chávez já dizia isso, Fidel dizia isso, muitos dizem isso, a OEA não passa de um braço armado dos Estados Unidos, um braço armado a pretexto de articular-se, de inscrever-se a a interação latino-americana. Apesar dos nossos meios de comunicação alardearem tanto que houve a abertura entre Cuba e Estados Unidos, o embargo econômico continua. Sem embargo, continua o embargo. Fidel Castro continuará sendo uma das figuras mais controversas do século XX. Entretanto, até seus mais ferrenhos difamadores reconhecem que fez de Cuba uma nação soberana, independente, respeitada no cenário internacional, com inegáveis conquistas sociais nos campos de educação, saúde, cultura, esporte, solidariedade internacional. Ficará para sempre como símbolo da dignidade nacional que se colocou do lado do oprimido e que deu seu apoio a todos os povos que lutavam por sua emancipação. Viva Fidel Castro, essa figura extraordinária. Olha que biografia, Tedesudos e Tedesudas. Olha que biografia. Biografia da intervenção na história, encarnada na intervenção da história. É isso que nos falta. Unilateralismo dos povos em busca de sua liberdade. Temos uma época de fracos, de covardes. Estamos consentindo a tragédia cotidiana com nossas omissões e com falsos pluralismos. É preciso intervir na história porque os poderes constituídos, sobretudo o imperialismo, intervém e destitui os povos. E na verdade, Rosa Luxemburgo, nós temos que dizer uma coisa aqui nos microfones aqui do TEDxSom, da Rádio Universitária, que a universidade, na verdade, ela faz justamente o contrário do que nós estamos fazendo aqui, com ideólogos, citando Habermas, por exemplo, acabando com toda a questão da formação da filosofia da praxis, da filosofia onde nós possamos nos unir enquanto sociedade, enquanto seres humanos coletivos. Toda essa literatura, toda essa biografia aqui, ela é idiotizada pela mídia, pelo rádio, pela televisão e pela universidade. E nós vemos esse multiculturalismo aí que tanto se é disseminado para poder te retirar todo tipo de discussão sobre a luta de classes. Acredito que você possa falar mais alguma coisa sobre isso, Rosa, por favor. Bom, Rosa Luxemburgo, Hugo Chávez, Fidel Castro. Teria sido uma ideia extraordinária o American Way of Life. Teria sido, se não fosse apenas um cortejo fúnebre planetário. Querido Elmo, revolucionário Elmo, a questão talvez esteja aí nesse ponto. Os Estados Unidos exportam para o mundo o American Way of Life. E é disso que estamos falando, inclusive com boa parte do que chamamos de multiculturalismo, decolonialismo, pós-colonialismo, o diabo a quatro. É a política teórica e identitária de exportação do American Way of Life. Teria sido uma excelente ideia, extraordinária, se não fosse um cortejo fúnebre planetário, se não fosse acompanhado com bombas, destruição, caos, ódio, genocídio. Teria sido uma excelente ideia. Teria sido. Mas a ideia está com os comunistas, está com os socialistas, está com o comum. E essa exportação identitária, esse cortejo fúnebre dos povos, não é uma excelente ideia. E por isso é um cortejo fúnebre, porque é farsa que esconde a apropriação privada do comum. A ideia está no comum, no lado oposto. É aí que a multiplicidade se dá livremente. Como dizia o Bakhtin, que usava uma palavra extraordinária para isso. Uma palavra difícil? Imiscibilidade. Ele queria dizer com isso simplesmente igualdade. É no plano da igualdade. E o American Way of Life, obviamente, é o plano da extrema desigualdade. Cinismo insuportável, porque nos instiga a conviver com a desigualdade. Não há multiplicidade com desigualdade. Há cinismo, hipocrisia, indiferença que leva à bomba à destruição. Viva o comum, viva o comunismo, Viva a afirmação da história. A nossa amiga Tânia mandou um torpedo aqui pra mim, Tânia. Tânia Sanches, um abraço pra você. Ela tá dizendo que o teatro está maravilhoso, forte, objetivo. Beijo pra todos, beijo pra você também, Tânia. É isso mesmo. E vamos pro intervalo comercial. Daqui a pouco a gente volta com a conversa de prostíbulo. Uma ótima tarde pra você, 16h49. Com toda energia, voltamos com muita alegria, com muita animação. Rosa Luxemburgo, Transcáfrica, Marighella, Lamarca não pôde vir hoje. Temos aqui apagou que eu falei pra vocês que fez aniversário. E a Tânia, ó, Tânia, pra você, um beijão, a Tânia. Ó, ela falou pra gente, parafraseando a Tânia, o cortejo fúnebre é o liberalismo. É isso mesmo, Tânia. É isso mesmo, é isso mesmo. É, vamos que vamos, vamos que vamos. Vamos lá para nosso último quadro, Conversa de Prostíbulo. Com vocês, meus meninos. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, Elmo, mais uma vez. Pagu, cara Rosa Luxemburgo, meu caro Franz Kafka. Hoje, quem tá falando aqui não é Marighella, não. Quem tá falando aqui é o aluno aplicado. O aluno aplicado, aprendeu bem a lição. O aluno obediente, seja o aluno aplicado. Eu aprendi na universidade, por isso que sou aluno. Aluno é vem de ar, que significa que não. Sempre com as notas, né, bonitinho? Lunos é luz. Repetiu então, eu sou sem luz. Os profetas da universidade iluminaram minha cabeça. Bom aluno, bom menino, tirou nota boa a vida inteira. Menino bom. Eu decoro a cartilha. Eu fui ensinado aqui na universidade, fui ensinado, sim. Meus professores me ensinaram que a ideologia... Menino, a ideologia, disseram assim pra mim, menino, a ideologia é algo que não existe. Como assim, professor, algo que não existe? Não existe ideologia. A ideologia é uma coisa colocada na sua cabeça, entendeu? Sim. Existe o estilo americano de vida. Não existe luta de classes, menino. Uma coisa que colocaram na sua cabeça. Falei, como assim, professora? Não existe luta de classe. Você não olha pra cidade aí, você não vê, você não percebe. Se você fala luta de classe em todo lugar, na universidade, num mundo infernal como esse, né? 62 pessoas, dedezudos e dedezudas. 62 pessoas do mundo detêm mais riqueza do que 62 pessoas, 62% da humanidade. Isso não é luta de classe? Isso não é extrema polaridade? Algo que pode ser pior que isso? O que queremos quando dizemos que não existe luta de classe? Queremos piorar essa estatística? Queremos piorar mais? Piorar mais? E aí um bom aluno diz, não existe luta de classe, quem fala isso? Quem fala isso é anacrônico, é simplista. Ei, se você fala em luta de classe, vai pra Cuba. Cuba não existe luta de classe. Cuba não existe, não existe ideologia. No mundo não existe, não existe ideologia, não existe luta de classe. Quanta bobagem se escreve por aí com relação à ideia de ideologia, com relação à questão. Quanta idiotice, quanta falta de leitura, quanta presunção idiota. As pessoas falam como se soubessem, não sabem a história do termo. Marighella, você quer falar da história do termo? Começou lá com Detido e Tracy, né? Depois foi recuperado por Marx e por outros, né? Outros filósofos aí, né? Você escreveu um livro chamado Elementos de Ideologia, lá no século XVIII, século XIX, mas obviamente a palavra tem larga história, vem lá de Platão, da Grécia, o Diabo 4. Nós vemos no mundo ideológico, no tempo, por exemplo, tem ideologia no mundo capitalista, a ideologia do consumo, do consumismo, a ideologia da moda. Nós vemos a ideologia da moda, ela tá aí, né? A gente tem que andar na moda, tem que estar com uma roupa de marca, né? a roupa do último tipo, tem que ter jeito para comprar essas coisas e tal. Nós sabemos que a distribuição da riqueza é desigual e que a própria produção, né? Muitas vezes a produção se dá em alguns países onde as pessoas trabalham sob uma forma de trabalho escravo. Por exemplo, a gente pode citar. Vou citar aqui um exemplo aqui, um amigo meu lá do Camboja. Ele me disse que trabalha. Ele falou, me ligou um dia desse assim, aqui, ó. Tô te ligando aqui do Orelhão. Lá em Lindo Orelhão. Pra te informar o seguinte, eu gostaria que você denunciasse no Tedeson. Na rádio Tedeson, sim. Que aqui no Camboja, nós trabalhamos por $2 o dia. O Brasil tá cheio de... Isso é uma ideologia do capitalismo. É a ideologia do capitalismo. Essa desgraça da ideologia do capitalismo. De expropriar classe. Os trabalhadores. E como não existe classe? Ele falou, como é que não existe classe? Falou, bom aluno, você tá muito desobediente, bom aluno. Não existe ideologia. A pessoa nunca leu Marx na vida, nunca leu a tradição marxista, subestima, não sabe da complexidade do termo. O termo, por exemplo, tem duas vertentes instigantes, ambas extremamente complexas e intricadas, extremamente presentes no cotidiano. Existe uma perspectiva sociológica da questão ideológica, da ideia de ideologia, um viés sociológico de como compreender o termo, que está ligado ao lugar nosso na sociedade. Essa perspectiva sociológica, o lugar econômico, o lugar de gênero, o lugar identitário, o lugar geográfico, o lugar linguístico, o lugar simbólico. Essa é a perspectiva sociológica do termo. É inegável. Como dizer que isso não existe? Existe a tradição colada à ideia de falsa consciência. E aí, como exemplo, citaria o estilo americano de vida. E o multiculturalismo, e o nosso querido Elmo atacou, não é? Estilo americano de vida, essa falsa consciência ideológica. A mercadoria é uma falsa consciência ideológica. Serve justamente a falsa consciência ideológica para esconder a luta de classe. Portanto, a ideologia como falsa consciência serve para esconder a ideologia como perspectiva sociológica. As duas se complementam e se trucidam para que não nos percebamos a partir do nosso lugar no mundo, uma perspectiva ideológica afirmativa, transformadora, revolucionária, construindo a desopressão, produzindo a igualdade. O capital trabalha, imperializa muito, faz muito bem isso com a indústria cultural, com os meios de comunicação, aqui, principalmente, com essa famigerada, essa coisa abjeta que é a Rede Globo de televisão. Olha o triplex, o verdadeiro triplex, Tedesudas e Tedesudas. O verdadeiro triplex não é o triplex que o Lula nunca teve. O verdadeiro triplex é da família Marinho, que foi construída numa área de preservação nacional em Paraty. Terreno federal, né? Terreno federal. Ocupado ilegalmente. Fizeram grilagem, ocuparam o espaço, inventaram laranja para ser dono do imóvel. Moro, isso não vem ao caso, Moro. Não vem ao caso, Moro. Mas... você tá muito rebelde, meu amor. Mas um professor me disse o seguinte, que o comunismo é ilusão, Rosa. O que você acha disso, Rosa? Bom, eu, bom aluno. Eu sou um aluno aplicado. Meu passatempo preferido é falar mal de Cuba, principalmente Fidel Castro, esse ditador sanguinário, sempre desqualificando o socialismo. Eu, bom aluno. O comunismo, eu, bom aluno. A justiça coletiva, eu, bom aluno. Tiro 10 da prova, passo com excelentes notas do mestrado, doutorado, pós-doutorado, me torno professor. Ei, aprendi a naturalizar a história, eu, bom aluno. A história humana é natural e, por extensão, próprio humano, na suposição de que não somos seres históricos. De praxis, Delmo! Com isso, justifico a existência dos oligarcas, das guerras de pilhagem, a exclusão coletiva. Eu, bom aluno, trabalho com a ideia de que a história é natural. A história não é construção, a história não é artifício, a história não é luta, a história é natural. Parece que nós humanos temos a natureza, sim, de produzirmos opressores e oprimidos, comprimidos. Eu, um bom aluno. Mas vamos comentar sobre Cuba, gente. Não, o espaço vai e a gente esquece. Nossa, Cuba, viva Cuba. Tentar destituir alguns preconceitos divulgados pela indústria cultural, pelos meios de comunicação, pela academia também, pelo mundo, com relação a esse extraordinário país. Esse país heróico, resistente, lutador. Eu perguntaria a respeito: que país do mundo aguentaria mais de 50 anos de bloqueio dos Estados Unidos? Ah, Cuba é um país pobre, miserável. Mas que país do mundo aguentaria mais de 50 anos de bloqueio dos Estados Unidos? Os Estados Unidos aguentariam uma semana de bloqueio deles mesmos? Aí uns preconceitos que ouvimos por aí, uns clichês, uns estereótipos, é. Bom, mas Cuba se aproveita do bloqueio. Não, me lembra uma história. Como é que chama aquele bispo lá do Recife? Me deu um lápis aqui, aquele revolucionário, bispo? Não. Del de Câmara. Revolucionário. Bispo revolucionário. Eu vou comigo pelos rios, jamais. Bateu a ditadura militar no Brasil. Bispo que bateu a ditadura... Do Helder? Dom Helder extraordinário, Dom Helder. O Dom Helder tem uma historinha, caríssimos tedesudas e tedesudos, tem uma historinha a respeito que é extraordinária. Ele andando com uma senhora, não é? Talvez uma carola, sei lá, pelas ruas. E aí, de repente, ele dá uma esmola pro mendigo. E a carola alerta ele e fala assim: olha só, você não pode fazer isso, eu conheço esse mendigo. Ele é mentiroso. Aí o Dom Helder diz, com muito espírito de humor: mas peraí, quer dizer que o mendigo não pode mentir? Ele não pode se virar? Ele tem que morrer de fome? Não pode mentir? Não, só os ricos podem mentir. É um pouco essa linha, não é que Cuba minta. Mas é evidente que ela tem que saber se virar diante do bloqueio. Tem que ter plasticidade. Mas que o bloqueio é produzido para inviabilizá-la e depois fazerem publicidade disso no mundo inteiro para dizer que o socialismo não dá certo? Cuba está amarrada, impedida de se expressar. Alguém sabe o que é 50 anos de bloqueio? Da maior potência que a humanidade jamais viu? Mas apesar disso, né, apesar desse bloqueio, ela conseguiu muitas conquistas. A educação, né, alfabetizou totalmente sua população. E a população tem acesso a níveis, até níveis elevados de escolaridade lá, né? Questão da medicina, né? Hoje Cuba já desenvolveu 11 vacinas contra o câncer, tá na ponta de lança na biotecnologia relacionada à medicina, né? Então são coisas assim, muito interessantes e muito importantes que Cuba conseguiu realizar, apesar dos 50 anos de embargo, que realmente são muito críticos, né? Do ponto de vista econômico, vamos dizer assim. Diferente dos países capitalistas, o governo não domina o seu povo. O governo, junto com a sua população, com o seu povo, constrói o seu país. Então, apesar do embargo, apesar das dificuldades econômicas, o povo coletivamente resiste. Sim, perfeito. Franz Kafka. Você apresentou um argumento que eu acho fundamental e que adianta o segundo preconceito mais difundido sobre Cuba, que é a ideia de que Cuba não há democracia. A gente acha que essa democracia fajuta nossa, representativa, baseada em eleições de quando em quando, eleições bancadas pelo dinheiro, pelos ricos, essa democracia de oligarcas, democracia, se você considera o contexto brasileiro, mas o contexto brasileiro é internacional. No caso do Brasil, nós temos 5 famílias que detêm os meios de comunicação e eles ungem os candidatos e outros caluniam 24 horas por dia. É até interessante retomar, porque uma personagem que apareceu anteriormente no programa foi a tal da Ioane Sanches, né? Essa questão da liberdade de expressão, né? Como que no nosso país nós temos liberdade de expressão, sim, se sim. A nosso meio de comunicação pertencem às oligarquias e pertencem a meios privados de expressão, e não a meios populares. Para quem não conhece, o Nir Sanches é uma figura financiada por multinacionais, bancada pelos Estados Unidos, que vive em Cuba, confabulando 24 horas por Cuba, é a figura mais rica de Cuba, incomparavelmente mais rica que qualquer outra pessoa em Cuba, ganha prêmios combinados o tempo todo e é chamada no mundo inteiro, visualizada, para caluniar com relação a Cuba, para dizer que não há democracia, para dizer que é uma ditadura, para dizer que não há vida, não há criação, não há alegria, não há esperança, não é isso que o Franz Kafka apontou, que é uma coisa extraordinária, que é a afirmação da história. Nós somos seres de instituições, tedesudas e tedesudos. A grande vantagem de uma perspectiva socialista, e Cuba também se coloca no cenário, não é, da tradição marxista, de superar o socialismo para construir o comunismo, socialismo como uma fase para a consecução do comunismo, como Marx muito bem pincelou, porque o Marx não desenvolveu essa ideia como poderia, mas a intuiu e a escreveu sobre ela aqui e ali, com vislumbres absolutamente extraordinários, por exemplo, nos Gundrisse, a ideia do comunismo como a autogestão dos livres associados no mundo sem Estado, porque no mundo em que o povo é todo povo, é uma democracia sem cracia, porque todo demos, todo povo. Pois bem, o que o Franz Kafka nos lembra é exatamente isso. No socialismo, você planeja as instituições, a instituição do poder judiciário, do poder legislativo, das eleições. Por exemplo, Cuba é a democracia, sim, incomparavelmente mais rica, mais complexa, mais densa, mais extraordinária do que a nossa. Lá se vota, sim. Por exemplo, lá o voto se começa na comunidade. É o vizinho que... A vizinhança que elege o representante da Assembleia Municipal. Então, cada distrito são eleitos representantes específicos. Sem dinheiro, sem marabarismo, sem fantasmagoria. Então, os representantes que mais se comprometem com a comunidade são eleitos pela própria comunidade, pela vizinhança. Ah, essa figura aqui, o João, olha aqui, a Maria, olha aqui o médico que vem aqui, cuidou da minha filha, cuidou aqui, olha o espírito de solidariedade dessa figura, que extraordinário, vamos colocá-lo na Assembleia Municipal. E da Assembleia Municipal se elege a Assembleia Nacional, e da Assembleia Nacional se elege, por exemplo, o presidente. Uma democracia viva que começa de baixo, e não de cima para baixo, de forma abstrata. Começa a partir do cotidiano. Essa democracia, sim, a democracia em Cuba, e como há democracia em Cuba? Agora, Cuba está impedida de se expressar. O nosso desafio é seguir Cuba. Cuba é o nosso norte. Cuba é o nosso farol de alegria, de resistência e de coragem. Está impedida de se expressar. Obama, cumpre a promessa e tira o bloqueio de Cuba. Vocês verão o que é um país se expressando com liberdade, com autonomia, com complexidade, com felicidade. Quem controla? Falando em expressão, um dos cantores e compositores cubanos que são vivos, né, hoje, importante, Silvio Rodrigues, é um cara muito interessante, né, um cara que foi até para essas guerras de libertação, como a de Angola, e é um cantor e compositor, todos os cubanos sabem as músicas dele. Ele vai dar concertos, não cobra nada, dá concertos em comunidades cubanas, comunidades mais simples, mais pobres de Cuba, ele vai lá e dá concertos, né, sem cobrar nada. Sujeito muito interessante, né? Um grande poeta, um grande compositor, um grande músico. Isso me lembrou, essa questão de sem cobrar nada, essas figuras que são eleitas, né? Os conselheiros municipais e federais, né? Assembleia Nacional, Assembleia Municipal, são eleitos e não recebem nenhum tostão para exercer, né, a representação popular. Não tem dinheiro nem para fazer a campanha e nem para pagar salários para os políticos cubanos. Em um certo sentido, todo cubano é um político. Político com P maiúsculo, como salientava Gramsci. Político que decide a partir do cotidiano, a partir da vida concreta, dos problemas concretos da cotidiana. Não essa democracia falsa nossa, abstrata, que não conhece a realidade do povo, não sabe o que é pegar um ônibus. Não é? E aqui eu assinalo aqui uma perspectiva nossa que vai ser daqui para frente, vamos voltar a isso, que é de construir aqui a partir desse lugar nosso aqui, valorizando esse lugar, agradecendo esse lugar, não é? Há forças internas aqui na UFES que apoiam esse lugar, senão nós não estaríamos aqui. Há quem quer nos ver saídos daqui, mas a ideia justamente é a gente construir uma campanha a médio e longo prazo, e infinitamente que seja, para que todo funcionário público e todo representante eleito que recebe os salários, né? Todo funcionário público, todo representante eleito, coloquem seus filhos em escolas públicas e assumem a saúde pública. Vamos construir uma campanha. A gente está planejando, confabulando, articulando para construir essa campanha daqui para frente. Sujeito eleito para vereador, para prefeito, para deputado federal, estadual, senador, seja lá o que for, para presidente, imediatamente tem que colocar o filho na escola pública se não estiver. O cara passa num concurso público para professor. Isso vale para os três poderes? Procuradores do Brasil! Procuradores do Brasil! Delegados da Polícia Federal! Seja lá quem for, imaginem vocês colocando seus filhos na escola pública. Aí sim, vocês iriam parar de confabular contra o país, não iriam não? Coloca na escola pública, depois manda pra Miami, anda pro Diabo A4 e esquece o país e confabulam contra o país. Procuradores, procurem a escola pública, por favor. A gente vai tentar produzir loucamente, delirantemente essa campanha. Funcionário público, filhos da escola pública, assume a saúde pública. Políticos estão comprometidos com o país? Assumem a partir da carne o espaço público, como qualquer pessoa. Vamos articular isso, Tedesudas e Tedesudos. Beleza, beleza, vamos ficando por aqui. Vamos terminando mais o programa do Tedesson. É o primeiro programa de 2016. Beleza, beleza. E agradecendo essa turma bonita que eu tava morrendo de saudade, Lamarca. E Lamar, falar nisso, Lamarca. Obrigado, parabéns ouvintes, pelo programa. Está muito bom. Abraço a todos os companheiros. Vitória. Viva Cuba, Lamarca. Viva Cuba. Beijo pra você, meu amigo. Mariela. Agradecer aos ouvintes, às ouvintes. Essa foi uma modesta homenagem a Cuba. Esse país é um extraordinário. Vamos valorizar Cuba, vamos ajudar Cuba a superar o bloqueio e vamos cobrar, e vamos seguir, vamos viver Cuba no cotidiano. Vamos produzir o socialismo. Esse é o nosso lugar, construir o comunismo. Que seja por uma passagem socialista ou para também, se for necessário, dependendo da situação, enfim, você superar essa ideia de etapismo, né? Não tem que ter etapa para nada, não é? Mas de qualquer forma, vamos na praxis, no estudo, na experiência, na solidariedade, produzir igualdade. É isso que importa, ouvintes. Obrigado. Produzir igualdade. Sejamos absolutamente iguais. Iguais, iguais, iguais. Com você, Franz Kafka. Alô, ouvintes. Muito obrigado por terem escutado nosso programa mais uma vez, Tereson. Esse teatro absolutamente singular do desoprimido. E eu queria deixar, no final desse programa, uma frase que eu estava revendo aqui do meu romance, meu processo. O personagem, nesse capítulo em especial, ele está sendo conduzido por dois carrascos do tribunal, né, que está processando ele. E logo no finalzinho assim, ele diz, né, a razão ela pode ser inabalável, né, mas nada resiste a uma pessoa que quer sobreviver. Então, esse é o exemplo de Cuba, gente. A razão, né, ou o imperialismo americano... Isso aconteceu comigo também, Rosa Luxemburgo. Então, ele pode estar aqui exercendo esse embargo econômico, esse embargo nas nossas vidas, mas nada resiste a uma pessoa que quer viver, e Cuba vive. Viva. Sejamos cubanos. Isso aí. Só para finalizar, mandar um abraço a todos os nossos ouvintes, pessoal do Facebook. Mandar um abraço aí aos nossos companheiros aí dos sindicatos, professores, né, que estão aí reclamando por melhorias, né? Eu acho que o governo do estado tem que dar uma atençãozinha aí aos professores, hein? E um abraço à galera que tá de férias, tá aproveitando aí, ouvindo o Tereson. E é isso aí. Um abraço a todos. 2016 começa agora, hein, gente? Obrigado, mais uma vez a gente vai finalizando. Falamos sobre Fidel Castro, falamos sobre essa figura ilustre que foi importante na construção, na constituição do socialismo, de um mundo melhor, de um mundo mais igualitário. Obrigado a todos vocês que ouviram a gente, vocês que estão sempre sintonizados aqui na Rádio Universitária, no programa Tedesson. Obrigado e vamos que vamos. Sábado que vem tem mais. Tchau para vocês. El pueblo te llora. triste che comandante amigo, comandante che te mataron, pero en nosotros dejaron para siempre tu memoria, plasmada en moldes de gloria. Comandante che te mataron, pero en nosotros dejaron para siempre tu memoria, plasmada en moldes de gloria. Caminando entre valles y montañas, para siempre tu imagen guerrillera, y tu sangre corre ya por nuestras venas. Y se agita en los pechos bolivianos. Caminando entre valles y montañas, para siempre tu imagen guerrillera, y tu sangre corre ya por nuestras venas. Y se agita en los pechos bolivianos. Comandante que te mataron, pero en nosotros dejaron para siempre tu memoria, plasmada en moldes de gloria. Comandante que te mataron, pero en nosotros dejaron para siempre tu memoria, plasmada en moldes de gloria. Cuando la corriente del Gran Paraná no tenga